Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta com vocês mais uma semana nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E com muito orgulho anuncio pra vocês que hoje nós temos time completo novamente no PodQuest. Começando com ele, meu amigo que é programador lá na EA Motive em Montreal, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? Cadê o Fernando? Fernando! Queria te trollar, tipo... Não, tá tudo bem, cara. Muito bom o silêncio e a cara do Giliard no Skype. Ainda bem que não tem vídeo desse vídeo. Isso é muito legal, eu rindo aqui. Vocês estão ouvindo, vocês saibam, eles abusam da minha empolgação, cara. É uma relação abusiva. Peraí. Ó, a gente abusa do fato que o Giliard acorda toda vez fazer o podcast, depois de dormir 13 horas, porque ficou jogando FIFA a noite toda. Aí é o momento mais fácil de trollar ele, que ele tá mais sensível. Tá com a coleira na boca, tentando jogar FIFA. A hora que ele apareceu, cara, vocês não têm câmera, os ouvintes não têm câmera, mas a hora que ele apareceu, imagina aquela cara assim, de aquele olho quase fechado, forçando aquele sorriso, assim, tô aqui, cara. Tô aqui, cara. É tipo, aquela voz de que nem usou as cordas vocais ainda, sabe? Não escovou os dentes, não fez nada. Escovar os dentes, escovei, cara. Não tem como, não. Jamais saberemos, o né? O resto é... Jamais saberemos. É, cara, né? O que aconteceu é que todos os fins de semana tem o Weekend League do FIFA, eu tento jogar, e esse fim de semana eu comecei atrasado, porque teve festa de encerramento do FIFA 18 na sexta-feira. Eu não pude jogar na sexta-noite, e aí no sábado acordei tarde por causa disso. Quer dizer, acordei cedo pra ver o jogo de futebol e depois voltei pra dormir. Então, perdi muito tempo, cara, de jogar as 40 partidas em um fim de semana que eu tenho que jogar na Weekend League. Aí ontem eu fiquei tentando compensar, e aí... Mas tudo bem, tô inteiro, cara. Qual o problema? Não tem nada errado comigo, não. Vocês estão enchendo o saco aí só porque eu tô descabelado e com olheiras e babando. E eu posso parar de jogar FIFA quando quiser. Eu posso parar a hora que eu quiser. É, tipo, 40 jogos todo fim de semana, nunca me viciei. Mas eu tava anunciando, né, os membros do podcast de hoje. Ele, que é artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal. Igor de Castilho tá com a gente. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza. Essa camiseta muito foda. Descreva pra gente, por favor, pros nossos ouvintes. Ah, não tem como falar, né, cara? Majora Mask. É, aquele olho. Você podia descrever assim, ó. Tem duas bolas acima de cada lado. Aí tem um risco que sobe bastante. Um cilindro também. E aí monta um cone, né, em cima e o cone vai... Olha, ó. É isso mesmo, cara. Muito foda. E também com a gente, claro, ele, meu amigo e vizinho. Game designer lá no time FIFA na EA Vancouver, Rafael Kunen. Tudo bem, Rafa? Beleza. Beleza, ainda tá recebendo teu primo aí na sua casa pra passar aquela temporada? É, hoje ele viajou pra Atlanta, foi ver um jogo da NFL em Atlanta, ele não tá aqui esse fim de semana. Ó, que chique, hein, rapaz? Naquele estádio foda de Atlanta, que tem futebol e futebol americano. Que maneiro. Tu é fã da NFL, Rafa? Eu assisto, cara, eu curto bastante. No 49ers tá mal, tá 0-5, perdeu todos os jogos até agora. Mas... Parece eu no começo da Weekend League. É uma fase... Ok. Então, a gente vai fazer um episódio com bastante assunto atual pra vocês aqui, conversando também um pouco sobre o que a gente anda fazendo, já que faz tempo que a gente não fala sobre isso. Então, vamos começar o episódio 212 do PodQuest agora. Vamos lá! E aí, pra começar então, vamos falar, né, um pouquinho só do que a gente tem feito aí, que vale a pena comentar. Quem quer começar aí, pode puxar o carro. Pô, eu tô atrasado aqui, eu precisava falar do It. É verdade. Não teve a oportunidade de falar de It, né, que teve o rework, né, como é que se fala? Um relançamento. Foi uma refilmagem, né, total e completa. É, uma refilmagem total, é. E bem bacana, assim, eu já gostava bastante do It original, mas eu odeio os últimos, sei lá, 20 minutos do filme, sabe? Uhum. Eu acho que todo mundo que assistiu se lembra com de repente descamba pra caralho. Assim, sim. Assim, e você fala, que porra é essa, sabe? Nesse filme eles fizeram de um jeito que você faz sentido, sabe? Ele consegue, se você nunca leu o livro e você volta e assiste primeiro, você fala, ah, agora eu entendo por que que descambou desse jeito, sabe? Agora eu entendi o que eles queriam dizer com por que isso, sabe? Então, esse filme é muito mais, ele tem todas as coisas legais do primeiro filme, ele tem um ritmo que é bacana, que é no... chega a ser nostálgico por causa daquela coisa meio Stranger Things, né? É. Na época era o que era, né? Era um filme a gente não via aquilo como um estilo, era só como filmes funcionavam e agora é o estilo. E hoje é um estilo, assim, e eles conseguem usar isso como um combustível pro filme, assim, então tem um fator nostalgia, é bem Stranger Things, inclusive é com um dos atores do Stranger Things, assim, que é bem bacana. Tem um humor que vem nas horas certas pra quebrar um pouco o ritmo, assim, sabe? Cara, é um filme perfeito de terror, assim, do tipo, não é pretencioso, ele não tenta ser mais do que ele tenta ser, ele entrega, o ator que faz o It é sensacional, assim, ele consegue ser melhor que o original, sabe? Sim. A maquiagem é fantástica, os CGs não são exagerados, eles vêm nas horas certas, o roteiro tá muito bem amarrado, muito melhor que o original, inclusive, como eu falei, você consegue acompanhar a história inteira, você entende aonde vai chegando as coisas, não simplesmente descamba pra um negócio que você não entende, né? Então, muito bom, assim, recomendo bastante. Legal, cara. Igor, Stranger Things tá voltando, cara. Volta no mesmo dia do Mario, cara. Que vai ser esse fim de outubro, velho? E as pessoas que têm que jogar 40 jogos de FIFA no fim de semana, como é que ficam? É isso aí. Só o Portilha, que sai no mesmo dia também. Caralho, meu irmão. Que massa. Fodeu, cara. Você tem que tirar umas férias de FIFA, Juliano. Não vai dar, cara. Vou tirar as férias da vida, né? E você, Rafael Kunin, o que que conta pra nós de bom aí na sua vida, fora FIFA, que eu sei que você só joga nas horas vagas? Ué, trabalhando bastante, não joguei muito, eu tenho jogado um pouco de Shadow of War, né, o novo jogo da série Middle-earth. Da Monolith ali de Seattle. Tem coisas melhores, mas tem coisas que eu acho que eles que pioraram, é difícil apontar assim, o jogo é melhor, sabe, essa pergunta não é tão fácil de responder como em vários outros jogos, assim. Tipo, o Nemesis System tá muito melhor, isso, se tu joga o jogo por causa do Nemesis System, é o teu jogo, assim. Tem mais conteúdo, tem mais diferenças, tem mais coisas que tu faz com ele. Tem uma feature que eu achei genial, que é de pit fight. Tu pode escolher dois dos teus capitães e bota um pra lutar até a morte contra o outro, mais forte sobrevive e mais forte ganha nível, sabe? Caraca, Rafa, que bad, cara. Daí tu usa isso, mas, tipo, se tu tem dois caras de nível baixo, ah, lutem vocês aí até a morte, o mais forte sobe de nível. Perguntar um negócio pessoal aqui agora. Lá naquela ilha onde você morava quando era moleque. O Ilha do Dr. Moreau? É essa aí que você tá falando? É quase isso, né? Você gostava de brincar de rinha de galo? Não. Essas paradas assim? Só Pokémon. São orcs, cara. O que que tu faz isso com os orcs, cara? Essa pergunta é a mesma coisa. Tu gosta de matar pessoas também? Como é que tu gosta? Ou joga qualquer jogo? Pois é. Não, então. Se você quiser, a gente entra nesse lado dos assuntos também. Não, mas voltando pro Shadow of War. Mó fora fudido, assim. Tem outras coisas pra usar com o Nemesis System que é legal também. Que te faz achar mais encontro. Controle do teu exército, assim, ela ficou legal, sabe? Tipo o quê? Tu montar sieges, assim, sabe? Tu pode controlar toda a hierarquia da tua fortaleza, sabe? Tu escolhe quem que é o overlord, daí tu bota quem que fica de sendo os war chiefs dele, quem que são os guarda-costas dele, sabe? Tu monta tua hierarquia e outras pessoas podem tentar invadir o teu castelo, tu tem invadido delas em multiplayer e tal. Ficou óbvio que eles consideram o Nemesis System o que fez o jogo anterior ser tão bem sucedido, porque era o diferencial, né? Todas as outras partes do jogo, a gente já jogou aquele jogo antes, né? Como a gente tá até falou isso antes, né? O combate é o do Batman, a exploração é o tipo do Assassin's Creed, sabe? O diferencial do jogo era o Nemesis e isso eles abraçaram. Entendi. Mas tem alguns outros aspectos do jogo que eu achei faltou um pouco de polimento, assim, faltou um pouco de cuidado. Não sei se eles passaram bastante tempo criando esse sistema foda pro jogo e quase esqueceram de fazer o resto do jogo. sabe? Em termos de contexto, sabe? O jogo não tem história nenhuma, sabe? O jogo é, ah, vai lá muita matar muita gente reclama. Sua missão é matar o Sauron, seja lá qual for a missão do jogo, sabe? Já não, se fosse isso já dava ruim pra caralho, mas tudo bem. E daí tem uns personagens que a exposição deles é fraquíssima, sabe? E tu tem que acreditar que eles são importantes por seja lá o que for, sabe? Mas ele é importante. Ou, é um jogo, então deve ser importante esse cara. Sabe? Daí eles botam alguns personagens canônicos do cenário, tipo, joga um nome, Galadriel. Ou, pô, tem a Galadriel, então é foda, sabe? Mas tipo, tá aí, e se eu não sei quem é a Galadriel? Todo esse contexto cai por água abaixo, sabe? Sim, sim. É, eu sei, pois, sei lá, eu li os livros e vi os filmes, mas tem muito moleque de hoje em dia que não viu, sabe? Não leu os livros. Talvez tenha visto os filmes, sabe? Então, isso aí foi uma crítica que eu vi muito frequente, que é a história e os personagens, eles não agradam nem quem conhece os livros, porque ele desvia muito, e não agrada quem não conhece ser porque ele não faz um bom trabalho de apresentar esses personagens dessa história. Então acaba que ninguém gostou, né? Eu não posso falar porque eu não joguei. Eu sou grande fã da obra do Tolkien e eu sou uma daquelas pessoas que tenho problemas quando eles dessecram o canon do Lord of the Rings. Eu não tenho problema com isso, cara. Eu não tenho problema eles fazerem uma história alternativa com o universo deles, sabe? Batman é assim, não é o canon, até porque não existe um canon vários, do Batman. Inclusive, sabe? Do Batman. É, exatamente. Sabe, mas eu não tenho problema nenhum, sabe, com isso. Tu quer contar uma outra história naquele universo? Beleza, sabe? A gente faz isso com a vida real faz tempo, é sabe? Verdade. De contar histórias alternativas, sabe? Eu não tenho problema nenhum com isso. O meu problema é eles ficarem no meio termo, não irem totalmente lore canon e, tipo, não se respeitarem no sentido de, a gente tem que fazer a nossa própria exposição. Quando o Batman cria um universo novo, eles cuidam disso, né? De explicar quem são os espionagens, de botar no contexto, assim. E esse Middle-earth parece que eles não tomaram esse cuidado. E tem coisas de gameplay que algumas coisas são muito bem polidas e bem feitas e outras que, pô, que coisa estranha, sabe? Uhum. Tipo, todo o início do jogo, sabe? Se alguém fosse decidir comprar, né? Se existisse um demo, que é só o início do jogo, e as pessoas fossem decidir comprar baseado nisso, acho que ninguém ia comprar, cara. Ninguém ia comprar, porque o início do jogo é muito fraco. Eu não sei se é porque eles esperaram que, sabe, eles tinham esse plano mirabolante de ser essa coisa épica e gigante e no final não conseguiram entregar, sabe? Ou não sei o que foi, assim, mas o início do jogo é fraco e ele começa a ficar legal pra caralho a partir do ato 2. Porque nem todo mundo tem tempo pra chegar lá, sabe? Verdade. Muitas pessoas vai decidir jogar, pô, jogou meia hora, jogou duas horinhas ali, não é pra mim esse jogo. Mas o que é meio chato, porque o ato 2 é quando o jogo começa a ficar legal. Eu tô surpreso de que outros jogos não tenham pego emprestado mais coisas do Nemesis System. Por que será que é isso? Porque parecia uma coisa tão genial. Eu acho que vai ser... É a mecânica da Warner, sabe? Eu acho que... Pra mim tem um problema, assim, eu adorei o Shadow of Mordor. Também. Mas porque ele não era um jogo que prometia muita coisa mesmo, sabe? Uhum. Ele era um jogo pra mim que ia passar batidaço. E aí fez um barulho gigante porque todo mundo falou, pô, Nemesis System é muito foda, Nemesis System é foda. Eu lembro de muito jogo que você fala assim, cara, essa feature específica do jogo é o jogo, sabe? Verdade. Eu joguei o jogo e eu consigo entender. Tipo, todo mundo consegue entender. Que joga o jogo e que entende a importância do Nemesis System pra aquele jogo, assim. Ele quase não se segura sozinho, sabe? É uma coisa diferente e isso é bom pra aquele jogo, sabe? Eu tenho a impressão que é muito difícil você pegar aquilo e botar em outros jogos, porque ele não é brilhante. Ele é muito bom, não entenda mal, sabe? É uma feature muito boa, mas ela não chega a ser, tipo, genial e funciona pra tudo. Eu acho que você tem que conhecer bem o que você tá fazendo. Eu não sei, eu acho engraçado, porque é uma mistura de, cara, é uma coisa tão nova e massa que ganhou um nome, que as pessoas sabem dizer o nome de uma feature específica do jogo, mas ao mesmo tempo não é tão foda, assim. É bem interessante jogar e tal, e o jogo tem que ser criado em volta dessa mecânica, sabe? Então acho que é muito difícil você enfiar ela num GTA ou, sei lá, enfiar ela num Assassin's Creed sem você só pegar um pedacinho. Você tem que realmente go all the way como eles fazem. Até porque eu acho que é por isso que a história não é muito boa, sabe? Uhum. Porque a história tem que dar suporte pros Nemesis System, sabe? Ela tem que ser sobre você e esse cambada de gente aleatória que vai ser organizada da forma que você interage com eles, sabe? Basicamente, o sistema, ele cria personagens e histórias, dinamicamente. E aí você encaixar isso num jogo que já, você já sabe que história que você quer contar é complicado. Um Zé Ninguém vira um general, sabe? Um cara super foda, sabe? Então o sistema suporta isso. Então a história é meio que... A minha história é diferente da sua, sabe? Então eu entendo que a história é fraca de um jogo desse e eu acho que o difícil dessa mecânica é você fazer ela excelente, sabe? Fazer ela ir de ok pra excelente. Que é você fazer de um jeito que você fala, meu, cara, a minha história é sensacional, tá ligado? Tipo, eu joguei esse jogo e a minha história foi fabulosa com esse cara e ele veio e ele virou não sei o que, ele me matou, e aí eu voltei, ele tava fodão, e ele tinha perdido um braço, e ele tinha botado não sei o que no lugar, sabe? Fazer tudo que precisa pra suportar essa feature é super complexo, assim, eu acho que esse que é o problema dela, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ela é algo diferente, ela pode ser uma armadilha, assim. Uma coisa que eu notei no Shadow of War é que eles criaram todo esse sistema de tu poder controlar essa hierarquia muito melhor. Tu pega esses capitães, tu seleciona, pô, esse tem uns atributos que eu gosto, então eu vou usar ele, né, pra subir naquela hierarquia, pra ser um cara foda da minha hierarquia. Eu posso botar ele pra lutar, botar ele pra cumprir missão. Se ele sobreviver, ótimo, sabe? Ele vai ficar cada vez mais... Ele é só um orc mesmo, sabe? Eu já tô escravizando eles mesmo, né? Então, o que é usar eles? Porque isso é que então, Rafa, eu ia te falar isso, cara. É só pra você saber, você tá escravizando os orcs. Você tá escravizando ele. O que é de escravizar? Mandar eles se matarem, o mais forte sobrevive, claro, sabe? Tu monta essa hierarquia toda foda. Tem, pô, massa, esse castelo tá foda. O meu cara mais fodão é o general. Os dois caras, segundo os caras mais fodas, estão merecendo estar naquela posição de War Chiefs ali, e os caras mais fodas são os guarda-costas deles, mas tá aí. E por que que eu fiz isso mesmo? Sabe? O jogo falha um pouco de por que que eu tô montando todo esse aparato fora. As mecânicas pra fazer isso são legais. Larga o controle e tu olha, porra, esse castelo tá foda pra caralho, sabe? Esse tá... É, mas é difícil, né, cara? Mas daí, o que que eu faço com isso, sabe? Eles montaram uma mecânica que eu achei um pouco artificial, que é o multiplayer. Que outras pessoas podem invadir o teu castelo, e daí se eles não conseguirem invadir, tu ganha prêmios, e se eles conseguirem, eles ganham. A merda do multiplayer estragando meus jogos single player de novo, cara. Não, mas ó, de verdade, parece uma solução genial. Não, cara. No papel, parece... O meu problema... Eu quero morar sozinho, passar minha vida sozinho, tá? Desculpa, tô atrapalhando a brincadeira. O meu problema é que essa é a única solução. O single player, até agora, não cheguei, acho que nem a metade do jogo ainda, mas até agora o single player não usou isso. Até agora não teve uma invasão do Sauron, sabe? Ele tentando invadir o meu negócio, ele não consegue porque eu montei a máquina perfeita pra me defender. A solução que eles, pelo menos, me exporam até agora foi outros jogadores do mundo vão tentar invadir, se eles não conseguirem, eu ganho prêmio. Tudo bem, tem o seu mérito, tem o porquê eu fazer isso, sabe? Mas se eu não ligo pra isso, se o que eu quero é ver a história, ou se eu quero até terminar o jogo, é meio pointless, sabe? Meio não tem porquê. Não tem motivo pra você estar montando essa estrutura toda foda, né? Sim. Se não for no pra primeiro, isso. Primeiro, um cara que me mata vai pra um jogo de um amigo meu, não tem umas coisas assim? Tem, sim. Tipo, se eu morri pra um cara, ele sobe de nível e dá um jump, assim, e ele começa a virar feed pros meus amigos. Isso, né? Tem nesse também, que é os Vendetta Missions. Não precisa nem ser só teu amigo, qualquer pessoa online, tu pode pegar um cara aleatório que matou alguém, tu pode ir lá e matar Vingar. Ele. Vingar. Tá. Tem um board game, cara, que tava esperando há muito tempo. E finalmente eu consegui comprar, que se chama First Martians, o board game. Ele é um dos primeiros First, que eu vi. O quê? First Martians. Ah, marcianos. Entendi. First Macho. First Macho. The First Macho for the gamer. É, os primeiros marcianos. É um board game que eu gostei do primeiro dele, que foi o Robinson Crusoe, do primeiro jogo desse cara. E esse First Martians, ele usa a core mechanic do Robinson Crusoe, então tá bem empolgado, assim, que é a core mechanic que eu gostava e usado no sentido de explorar Marte, assim, tá? Sabe? E eu gostei que o jogo é um dos primeiros que eu vi, ao menos, né, que é focado inteiramente na história, assim. O jogo é pra contar uma história. Um board game, é. Um board game pra contar uma história. Tu, inclusive, eu acho que é relacionado um pouco com o assunto principal de hoje, que tu pode experimentar a história do jeito que quiser, assim, sabe? Não tem as histórias que eles contam, tem as missões single player, mas tu pode jogar o jogo só no easy mode pra brincar com a história, sabe? Tem elementos de legacy, né? Que é uma tendência nova em jogos de tabuleiro, que são componentes que tu só usa uma vez. Tu vai jogar aquela campanha, tu vai ver aquela história só uma vez, vai passar por ela. Eu tô gostando, cara. O jogo é que é bem legal, ele é levemente complexo porque tem várias coisas pra tu poder organizar, assim, mas é massa, cara. Eu tô gostando do First Martians, eu recomendo pra quem gosta de board game. Legal. Zabuzeta, se quiser cortar esse pedaço e botar no teu podcast... Porra, que agressividade. Você, Fernando, o que você tem feito que pode contar pra nós? Tomei banho, jantei. Acho que é só isso mesmo. Ainda tô jogando aquele Golf Story, que eu falei pro Switch. Sim, cara. Que é um drama de esportes meio, olha lá, JRPG. É super divertido, assim, cara. É super divertido. Quando eu tiver uma vida de volta, eu vou jogar. É bem bom. Assim, eu tô usando ele, que eu sempre gostei muito de mobile game, sabe? Do DS, do Vita. E agora o Switch meio que tá fechando esse espaço, assim, sabe? Deu, tipo, sei. Tá na sala, ou tá no quarto, vou deitar, vou jogar alguma coisa, de passe lá uma hora e meia. E ele é bem light, assim, light-hearted, assim, muito divertido. Até agora eu dei muitas risadas legais, assim, com ele, sabe? Ele é muito redondinho, assim, super bem feito, sabe? Acho que a única coisa que minha crítica é que não é muito claro quando acontece um save game. Então, esses dias eu tava jogando, eu joguei metade de um mapa... Daí eu fechei, porque eu tinha baixado um demo, daí eu fechei aquele jogo pra jogar o outro, quando eu voltei eu tinha perdido todo o progresso, assim, sabe? Isso é um problema quando você joga com sessões curtas, né? Você tem que saber, tem que estar claro quando é que ele tá salvando pra você. Que nem o DS, toda vez que fecha o lead, é obrigado a salvar, né? Uhum. Toda vez que faz isso, é obrigado a salvar. Ou mesmo iOS e Android, se vai pro home button, ele cria um temp save ali, sabe? Então, infelizmente não foi isso, mas assim, não aconteceu uma vez, não tá estragando nada, assim, foi legal. Aí ontem, eu e o Igor e as respectivas fomos ver Blade Runner. Maneiro, hein? 2049. Aí, depois de ter visto os animation no Crunchyroll, tinha uma certa expectativa. Aí, ontem foi uma experiência interessante, assim, que eu achei que o começo é muito, muito bom. Os primeiros 25 minutos são muito bons. E depois eu queria ir embora, assim, sabe? Caralho! A música começou a me irritar de uma forma, assim, violenta, assim, sabe? Tinha um som, assim, do tipo... É o som do Inception. Sabe aquele... É, então, no começo, quando foi introduzir a cidade, carro, nave, whatever, tava passando por na cidade, tocou isso, foi legal pra caralho. Cara, depois tinha alguém que gravou uma CG 750 numa reta e ficava tocando isso o tempo todo, assim, sabe? Qualquer coisa era... Cara, eu comecei a ficar super irritado, assim, cara. E aí eu achei que a história do filme descambou, assim, sabe? Tava vindo pra um lado muito legal no começo. Começou a tangenciar várias outras histórias. E eu acho que ela não conseguiu juntar tudo pra um final. E meio que forçou um resumo, assim, sabe? E uma coisa que eu tava falando com o Igor, eu acho que o filme focou muito em tentar não contar uma história, mas muito em tentar ser uma continuação de um filme cult que trata muito de falar sobre existencialismo, sabe? Em vez de ser um filme que quando termina você pergunta, puta, mas por que que ele fazia isso, assim, sabe? Uhum. É assim, tá, ele passou o filme inteiro só falando sobre isso, sabe? Sabe o que me lembrou, cara? Eu tava pensando em casa aqui. Eu sinto que a diferença entre o Matrix 1 e o 2 e o 3, sabe? O Matrix 1, ele tem dentro dele um monte de questões filosóficas, assim, do tipo... E se isso tudo for uma mentira, sabe? Se for uma simulação, se... O que é verdade? O que é realidade? O que não é? E mais, né? Você gostaria de saber? É, e tem mais também, do tipo, até, por exemplo, por que as coisas... Se é uma realidade falsa, por que é imperfeita, sabe? Uhum. E aí, talvez a gente merece o trauma ou essa necessidade da imperfeição pra sentir que precisa acordar todo dia, sabe? Uhum. Então, tipo, o filme explora várias coisas disso que são bem interessantes e que vão além do filme, sabe? É, o Blade Runner original faz isso. Sem dúvida. Você tem vários questionamentos que você traz e extrapola pro filme e fala, pô, cara, eles têm o direito de matar os replicantes, assim, sabe? Uhum. Tipo, eles podem fazer isso, saca? Tipo, eles não estão fazendo mal a ninguém, sabe? Eles têm medo de que um dia eles possam sair do controle, porque eles não entendem, é ignorância, assim, sabe? Eles não sabem o que pode acontecer, então, beleza. Eles não matam, eles aposentam os replicantes. Ou seja, o filme tem essa coisa também que tem no Matrix, sabe? Aí você vai ver o 2 do 3 do Matrix, é sobre Matrix e não sobre outras coisas. É sobre dois caras que são parecidos e eles lutam legal, e aí tem uma sequência de perseguição que mais longa da história, e aí tem o que é a Matrix, por que que tem Matrix, quem que tem Matrix, onde tem Matrix, onde não tem, quem tá dentro, quem tá fora. Mas não tem mais essa extrapolação, sabe? E eu sinto que o Blade Runner, esse novo, é meio que assim, sabe? É muita coisa sobre o Blade Runner e os replicantes, e como eles são, quem eles são lá dentro, e as coisas que estão dentro da dinâmica entre eles. Mas isso é irrelevante, assim, sabe? Foi muito... Eu não sei, cara. Minha impressão é que teve muitas histórias e nenhuma delas foi desenvolvida, sabe? E de repente chega uma conclusão. Mas o começo, como eu falei com o Igor, assim, chega um ponto que tem um branch na minha cabeça que, como eu acho que o filme devia ser, que eu acho que ia ser massa, assim, sabe? A gente conversou sobre isso. A gente começou meio que ir pra um lado, assim, que a gente acha que ia ser legal, assim, sabe? Mas é muito, tipo... fica martelando demais o mesmo assunto, não introduz direitos personagens, fica a gente pipocando pra lá e pra cá. E tem umas cenas muito bregas e ridículo, assim, cara. São tipo, cenas muito longas, cara. Desnecessariamente longas, ó, assim. Tem... Pra quem assistiu, quem vai assistir, presta atenção nas... Todas as cenas que tem... Que tiverem hologramas, assim, sabe? Eu acho que foi over the top e... What the fuck, sabe? Eu acho que o ritmo é uma coisa interessante de falar com relação a filmes, porque a gente tá vendo muitos exemplos. O Igor falou do It. Obviamente existe a seriado Stranger Things, onde a gente tá vendo diretores que são capazes de trazer um estilo e um feeling de algo que é nostálgico pra você, sem precisar quebrar as regras que são as regras novas do cinema, né? Ou da TV. Se você quiser realmente ir lá e assistir o Blade Runner de 81, ou seja lá de quando que ele é, você vai com essa, primeiro, com esse mindset de que, porra, eu vou assistir um filme que foi feito há 30 anos atrás, mais de 30. Hoje, esse filme você não pode fazer da mesma forma. Essa sensibilidade de saber que elementos trazer pra ainda remeter a isso, mas sendo um filme que as pessoas consomem hoje, nem todo mundo acerta, né? Essa fórmula. É, mas tem uma coisa que me incomodou muito, que é o falso intelectualismo, assim, sabe? Eu vou fazer essa cena e eu vou esticar ela pra caralho, porque as pessoas vão dizer, uau, isso é tão cult. E isso é insuportável, assim, sabe? Porque não tem nada acontecendo. Sim. A cena é tão rasa quanto você coloca ela. Ela tem uma moeda de profundidade, assim. Ela não é mais complexa que isso. Esses filmes mais antigos, que tem esses diretores que nessa época a gente achava tão fabuloso, assim, é porque existe muito mais coisa acontecendo, sabe? Conforme você precisa desse tempo, parece meio baboseira falar, mas isso, você precisa desse tempo pra absorver a profundidade do que tá acontecendo. Você tem que entender que o personagem, ele tá lidando com vários dilemas em lidar com aquela situação, sabe? Uhum. E nesse você vê que é só longa a cena, assim, porque vai ser mais cult fazer aquele barulhão no ouvido do cara um tempão e fazer ele olhar pra uma porta que não tem ninguém durante 10 minutos, sei lá, sabe? Minha referência pro Igor foi, se você fazer um translation direto pra game, assim, direto, é um MMO, sabe? Onde a primeira uma hora é a coisa mais incrível de todas, e depois é conteúdo genérico por 40 horas, assim, sabe? E aí quando chega no endgame, acaba o jogo, sabe? Caralho. E aí, tipo, essa foi a minha impressão, assim, sabe? Foi aquele strong push de conteúdo genérico e um final aleatório, assim, sabe? Mas, assim, tem gente que tá falando que é fantástico. Eu acho que é opinião, opinião, sabe? Mas... eu não quero ver, de qualquer forma. Não, é, eu acho que vale a pena ver, mas, assim, sorry se eu brochei vocês. Vou assumir aqui, pelo que vocês estão falando, que vocês eram fãs do, do original, né? Nossa, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu sei que eu não precisava nem perguntar, na verdade. Só um pouquinho. Mas o Igor, a gente nunca mencionou esse assunto. O primeiro filme, o filme original, que eu me lembre, foi a primeira vez em que eu constatei que cinema podia ser mais do que somente filme do Van Damme, sabe? Ah, que ofensivo isso. Não, que o filme do Van Damme eu gostava pra caralho, cara. Eu era muito fã, cara. Tô trolando, porra. Mas era, eu tinha um motivo pelo qual eu tava assistindo ele e não era isso que o Blade Runner me entregava. Ele me entregava muito mais, entendeu? De uma forma muito mais profunda. E acho que a primeira vez que eu me toquei disso foi com o Blade Runner original, que obviamente eu não assisti na época que ele saiu, porque eu não era nem nascido ainda. Uma coisa do Blade Runner que eu sempre tava falando com o Igor ontem, assim, vou falar de jogos agora. Tem um jogo que eu acho que tem uma estrutura muito parecida com o Blade Runner, assim, que é o primeiro BioShock, assim, sabe? Parece um jogo de shooter, parece que você vai matar alguém por causa de razão XYZ e de repente você descobre que não tem nada a ver aquilo, sabe? Sim. É uma outra coisa muito mais filosófica do que matar alguém, sabe? Uhum. Tem um monte de discussões e isso acontece bem naturalmente, assim, sabe? E quando você se toca disso, daquele porra, que foda, sabe? É o fato de que você não vê isso chegando. Exato, isso. E eu acho que isso é uma coisa que me encanta em storytelling de videogame, sabe? Tá te dizendo uma coisa e de repente você... porra, que foda isso, sabe? Não, não, é o inesperado, assim, sabe? Por exemplo, completamente oposto, inverso, raiz quadrada do porra do BioShock Infinite, sabe? Você vê a Mile Away, tipo, a primeira coisa que acontece, já, puta que pariu, sabe? Você vai até o final, daí no final eles te dão um monte de explicação que não faz sentido alguma, assim, sabe? E mesmo que ela fizesse, não é esse o ponto, né, Seco? O ponto é que toda a descoberta não existe mais. Você falou, ah, vou jogar o BioShock 1, eu penso que é um jogo de matar coisas e resolver puzzles de como fazer combate. Essa parte toda do jogo é foda pra caralho, ainda assim, sabe? Ainda que não seja, no final, o que você vai levar como mensagem. Mas o caminho pra você chegar na mensagem foi foda pra caralho de fazer. E o Infinite não tem isso. Por melhor que a mensagem dele fosse. Pra algumas pessoas ela funciona, pra outras não. Mas eles esqueceram dessa parte, sabe? Que é, pra mim, é, era parte fundamental da fórmula BioShock, que é por isso que a gente critica tanto aqui, entendeu? É, então eu acho que, pelo menos ontem, chegamos à conclusão que Blade Runner é bem isso, sabe? Eu vou ver ainda, de qualquer forma, mas... eu acho legal discutir sobre a evolução dessa storytelling em cinema e quanto reflete mesmo em games, assim, sabe? Eu acho que games também, nas continuações de games, sempre se perde parte do storytelling, sabe? Pelo legado e etc. É difícil fazer sequel, cara, bem feito. Ainda mais quando a história é uma parte fundamental do jogo. Não, mas quando você não planeja que vai ter um sequel, né? No começo. Ah, tem isso também, é. Até o melhor jogo, o melhor, entre aspas, sequel que o Rafa jogou, que é Mass Effect 2, não é uma sequel, né? É quase um reboot, né? Você falou do Matrix muito bem, inclusive, Igor. Tocou em vários pontos que eu também sinto, mas eu não saberia colocar em palavras como você fez. E é um exemplo pra mim de um filme que eu não acho que foi planejado pra ter sequel. Eu não acho que deveria ter tido, obviamente, mas foi um fenômeno mais um, né? Desses de que, cara, a gente tem esse franchise que fez sucesso pra caralho e... tem muito dinheiro a ser ganho pra gente não continuar fazendo algo. E isso entrou na frente, né? Deu Trump do lado artístico, né? E isso é triste de ver. É, eu acho que é engraçado porque, de certa forma, ele diminui a obra original, sabe? Como é os mesmos diretores... Uhum. Você fica muito confuso de dizer, separar as coisas. Com certeza absoluta, não foi planejado pra ser um ciclo, não. Sabe? Ele literalmente voa no último frame e é de propósito, sabe? Uhum. Tipo, o último frame do Matrix 1, ele voa. É pra ficar claro que, cara, não existe limite a partir daqui, sabe? Daqui pra frente não tem limite, sabe? Uhum. Voa é pra ser o ápice de tudo. É uma saga que termina com ele literalmente ele virou voando, Goku, sabe? Velho. Ele virou o Goku, acabou o jogo, cara. Acabou o jogo. Se você parar pra pensar, tá uma história muito bem resolvida, sabe? Exato. Sem dúvida. Como é que você começa depois disso, sabe? Então, ele voa. É, ele voa, né? Então, a gente tem que continuar do ponto de vista de que ele voa. Tipo, o que a gente faz a partir desse, sabe? E aí fica essa história, esse samba do que não é doido, assim, pra tentar fazer sentido, ou fazer que as coisas se importem, assim, sabe? É complicado mesmo. Rapidão, então, o que eu joguei pra gente já emendar no assunto principal, que tal? Porque tem a ver, hein? Claro, é isso aí, Lopes. Vai lá. Tua vez de falar, porra. Joguei Cuphead. Experimentei e gostei bastante. Cuphead, pra quem não sabe, é aquele joguinho de tirinho e plataforminha do bonequinho que é formato de xícara e o seu amigo que é formato de xícara também. O Cuphead e o Mugman. Eu joguei só single player, então nem sei quem é o Mugman, apesar de todos os personagens do jogo se referirem a mim como duas pessoas, né? Vocês, não sei o que. Eu nunca vejo o outro, cara. Só eu. Então acho que eu tenho dupla personalidade. verdade, não sei. Mas o jogo em si, acho que tem os dois pontos fortíssimos dele são a arte, obviamente, a gente sabe, aquele estilo de animação de cartoon antigo, muito bem executado, nunca visto nos jogos, pelo menos eu nunca tinha visto. Dá pra ver que isso toma mais importância do que qualquer outra coisa. Manter aquele estilo e fazer com que você tenha wow moments o tempo todo sobre isso é o mais importante do jogo. O outro componente fortíssimo é a jogabilidade dele. É muito gostoso de você fazer tudo que o jogo te propõe. Ele é um jogo difícil, mas que... Ele é um jogo assim, tem fases de mata-chefe e fases de correr e atirar. As fases de correr e atirar são, de longe, as mais fracas do jogo. Não sei nem se elas precisavam existir. Existiam, né? Elas são colocadas depois. Isso, inclusive a gente tem essa história do desenvolvimento dele, de que eles tiveram que botar isso, seja por que motivo fosse, pra tornar o jogo mais longo, não sei. Mas essas fases eu praticamente, tipo, entendeu? Me forço... A comunidade pediu bastante que tivesse fase, porque eles queriam que o jogo que fosse maior do que só um jogo de boss, sabe? Entendi. Então a comunidade pediu bastante que eles fizessem também fase. Eles atrasaram o desenvolvimento quase 2 anos, assim, por causa disso. É claro que a gente só pode especular sobre se o jogo seria melhor ou pior com ou sem esse pedaço. Eu especulo que seria melhor. Então, as boss battles são onde o jogo se destaca muito. Tem muitas estratégias diferentes. Tem boss battles que vão te obrigar a usar só determinadas ações do Cuphead, porque, vamos dizer, o bicho é imune a tiro e agora você tem que descobrir como que você dá dano nele, sendo que o Cuphead não tem muitas outras coisas que ele faz. Então, essa brincadeira é legal, sabe? Esse puzzle. E se você tiver que morrer 10 vezes até descobrir como faz, eu acho que é parte da experiência e pra mim tá sendo muito gostoso ainda. E vou continuar jogando pra ver. Mas a gente sabe que, já entrando no assunto principal do nosso programa hoje, que o Cuphead foi, nessa semana que passou, um estopim pra uma discussão maior sobre dificuldade nos jogos, necessidade de dificuldade nos jogos, né, quase assim. E desde a Gamescom, que foi em agosto, a gente já tinha tido um episódio, pra mim, bastante triste, de um jornalista muito conceituado, o Dean Takahashi, que escreve livros sobre desenvolvimento de jogos, com entrevistas a desenvolvedores. E ele escreve pra alguma publicação grande, não sei se é a Vice, é alguma publicação que é até maior do que só games. E na época ele fez um vídeo, né, e colocou nos canais do Twitch ou do YouTube dele, ou da publicação dele, onde ele tava jogando uma demo do Cuphead no Gamescom. E ele jogava muito mal. Ele morria toda hora, ele não conseguia fazer várias coisas, teve um buraco que ele não conseguiu pular o buraco, sabe? E tentou 50 vezes. E aí depois a gente foi entender o contexto, né? Ah, o cara vai e joga um demo num evento onde ele nem som direito ele não tá ouvindo, pulou os tutoriais porque não interessava isso, e no tutorial mostrava a mecânica de pular aquele buraco, e ele simplesmente não aprendeu, não se tocou que tinha que pular com um botão, apertar um outro botão pra fazer uma outra coisa, e assim você passava do buraco. Várias outras mecânicas ele não pegou porque aquilo ali não era representativo de como você joga o jogo, sabe? Porque ele era um jornalista num evento, mas o que aconteceu foi que a comunidade passou a questionar as credenciais dele pra escrever sobre games, se ele não conseguia passar da primeira fase de Cuphead, sabe? E ele sofreu esse ataque, né? Onde, de repente, ele não é, né, worthy, né? Ele não tem o direito de ser parte da comunidade de games, ainda mais alguém que escreve sobre, porque ele não consegue passar da primeira fase de Cuphead. E acho que esse é o cerne da nossa... Uma parte da nossa discussão aqui pode ser essa, que é dificuldade como uma forma de exclusão. Só pra aumentar um pouco mais o contexto, junto com isso, veio artigos de jornalistas dizendo que o Cuphead é difícil demais, é ridiculamente difícil, ou é difícil de um jeito irritante, ou até é venenoso pra comunidade de jogos, até, isso. Sabe? E gente dizendo que abaixou a dificuldade nos games, quer dizer, que isso era algo que o desenvolvedor tinha que consertar, é obrigado a consertar. É obrigado a... adorei essa palavra. Não, despertou esse tipo de reação na comunidade. Exato. Esse é o problema pra mim. Mais do que até se o cara conseguia fazer a porra do pulo ou não, ele tava literalmente no tutorial e tava escrito na tela o que ele tinha que fazer e ele não conseguia fazer o pulo, sabe? Tudo bem, eu não sei qual é o contexto disso, sabe? Eu não sei, eu nem acompanhei depois pra saber se ele fez um review adequado do jogo, dizendo da dificuldade ou não, sabe? Mas o que isso despontou a questionamento do profissional, e aí meio que relançou uma reação oposta da comunidade de jornalismo, dizendo jogos não podem ser tão difíceis, sabe? Uhum. Isso é ridículo, sabe? Jogos, isso é venenoso. Ou a comunidade de jogadores não quer jogos difíceis, sei lá, sabe? E gera uma outra coisa, que é do tipo, existe a opinião dos jogadores e a opinião dos jornalistas. E por algum motivo, jogos tá indo pra a opinião dos jornalistas, não diz a realidade da opinião dos jogadores, sabe? Uhum. Então, engloba todo esse assunto, assim, é um baita de um assunto pra gente discutir, porque ele vai pra todos esses lados, assim, do tipo, o que tá acontecendo que a comunidade de jornalista tá se afastando tanto do consumidor, e por que o consumidor tá se afastando tanto da equipe de jornalismo, sabe? E tá virando quase coisas opostas, e o desenvolvedor, onde que ele tá no meio disso, assim, sabe? Tipo, ele agrada os jornalistas? Ele agora os jogadores, sabe? Ele agrada alguém? Ele agrada alguém? É, exatamente. É profundo, cara. Tem muita coisa pra gente falar falar aí. Então o Igor trouxe mais esse ponto que é importantíssimo mesmo, é o cerne da questão aqui. E a gente vai deixar os links pra vocês do vídeo do Jin Takahashi jogando na Gamescom, dos artigos, né, alguns deles que apareceram a partir disso daí. E como o Igor falou, despertou toda essa discussão sobre jogos deveriam ou não deveriam ser difíceis, a gente deveria ou não deveria estar se importando com isso. E, maior ainda, o que está acontecendo na nossa indústria que esses jornalistas, esses pedaços de opinião sobre pessoas que deveriam representar o nosso mercado tá tão dispar, né? Tá tão desassociado do sentimento do jogador. Para essa última pergunta, eu posso começar mencionando algo, que é, dentro dos estúdios, pelo menos do estúdio que eu tô presente, cada vez menos a gente dá importância mor que era dada antigamente aos reviews e à pontuação de um jornalista arbitrário sobre o seu jogo. Durante muito tempo, reviews eram o motivo pelo qual você fazia determinadas coisas no seu jogo, porque eles moviam a agulha muito fortemente do sucesso ou fracasso. É muito famoso, né, que vários estúdios ganhavam bônus dos seus publishers dependendo da nota no Metacritic. E eu tô vendo já nesses anos que tô trabalhando na indústria aqui, uma mudança completa desse paradigma, de que hoje em dia outras métricas que a gente vai direto no consumidor e colhe o sentimento são mais importantes. Por exemplo, existe uma coisa chamada Net Promoter Score. É uma empresa que faz uma pesquisa de o quão likely, né, o quão provável é que alguém que jogou o seu jogo vá recomendar para outra pessoa. Isso é um Net Promoter, né, alguém que promove o seu jogo na rede dele. Esse número é muito mais importante. Passou a ser aquilo que os reviews eram antes de uma maneira muito forte para te dizer o sucesso ou fracasso do jogo. E a gente, porque nós temos acesso a todos esses dados de primeira mão, a gente consegue medir o quanto isso afeta o resultado financeiro do jogo, comercial do jogo. Isso pra mim já é um primeiro sinal de que o jornalismo pra quantificar a qualidade de jogos, se isso faz sentido, ele não tem mais tanta relevância. E eu acho que aí começa essa quebra. Aí começa essa divergência entre o que o jornalista pensa e faz e o que a comunidade quer. Eu acho que tem muito espaço pro jornalismo nos games pra continuar fazendo isso se eles quiserem, mas pra fazer outras coisas. Opinião sobre jogos de uma forma mais subjetiva e mais profunda. Esse é o valor do jornalismo, vai. Tipo cinema, vai. É. Como a gente usa crítico de cinema hoje em dia? A gente não usa ele pra julgar se o filme é bom ou não pra mim. Uhum. É, às vezes eu uso crítico pra depois que eu vi o filme e eu fiquei assim, cara, por que esse filme tá sendo tão bom assim? E eu vou lá e vejo a opinião de um crítico que eu gosto e ele começa a expor algumas coisas que eu digo, poxa, que massa, é verdade, sabe? Eu não tinha visto por esse ângulo. Ou eu não tinha encarado essa mídia dessa forma, sabe? Ou essa informação. Eu acho que existe um valor no jornalismo ou na crítica de games que não é um carro-chefe, sabe? Eu não acho que ela tem que ditar como vai ser a indústria. Não é esse o papel que eles devem ter, sabe? Eles devem ter o papel de dizer, separar a pérola, digamos assim, ou educar os consumidores de alguma forma, sabe? É achar ali dentro um valor intrínseco que talvez não esteja óbvio pra todo mundo, e essa é a sua contribuição. E quando o jornalismo faz isso, pra mim é onde ele brilha, né? No game ou no cinema, né? Você falou de cinema, cara. É, eu recomendo pra todo mundo um canal brasileiro muito bom, chama Cinema com Rapadura. É do Jurandir Filho e do PH Santos. Eles, pra mim, entenderam exatamente isso que você acabou de falar. É, o nosso papel aqui não é de dizer pra você se você deve ou não ir ao cinema ver o Blade Runner, mas o que nós entendemos do que o Blade Runner apresentou, e você tira suas próprias conclusões sobre assistir ou não. Às vezes eles vão falar de algo que não os agradou ou que os surpreendeu negativamente e vão falar, mas vai ver pra você também sentir isso, sabe? E isso é interessante, então fica aí a recomendação. Mas quanto ao jornalismo nos games e essa divergência, né, eu acho também que a comunidade de games em si, o fato de ter uma voz muito alta, né, muito forte, e você consegue hoje criar muito burburinho só porque você grita alto pra caralho em lugares como Reddit ou outras comunidades, ou você usar isso como ferramenta, como fazer shit reviewing, né? Sei lá, no Steam, e uma galera começar a dar review negativo de um jogo pra protestar contra algo. Tudo isso daí é uma nova realidade onde o jornalismo em si, as pessoas que escrevem sobre jogos, elas estão de fora disso, né? Tem um poder muito grande na mão direto de quem joga, que nunca vi acontecer antes. É um fenômeno da mídia global, né? E a gente não tá sabendo lidar com isso, eu acho. A gente não tá sabendo interpretar isso. A gente não tá sabendo até ter ferramentas pra não deixar que isso chegue, por exemplo, pra um desenvolvedor e estrague, né? Vamos dizer, o PewDiePie teve aquele problema com Firewatch, né? Que o pessoal do Firewatch proibiu o PewDiePie de publicar os vídeos. E aí toda a galera que é fã do PewDiePie vai lá e começa a dar review negativo de Firewatch no Steam. afetando diretamente o livelihood dos caras que fizeram Firewatch, sabe? Por eles terem tomado a posição que eles tomaram. Então, tô atirando pra todo lado aqui, mas pra dizer que, cara, essa é uma nova era que a gente não tá sabendo nem interpretar. PewDiePie não é um jornalista, né? Ele é claramente um consumidor. Mas então, o ponto que eu ia chegar é que o jornalismo de jogos pra review em si, não pra peças críticas ou seja lá o que for, o jornalismo pra review ele era importante na época em que eles eram formadores de opinião. Em que todo mundo comprava revista, em que todo mundo, né? Essa era a maneira de saber a opinião do jogo antes de jogar. Hoje, na era das redes sociais, isso é irrelevante. Não importa mais a opinião daquele um cara, se eu posso ter a opinião de centenas de milhares às vezes, né? Eu posso ver vídeo de Let's Play, ver o cara jogando o jogo, ver se eu gosto. Eu posso ver no Steam mesmo, na página que tu compra, o Steam te diz por que aquele jogo é relevante pra ti. Se ele é parecido com os jogos que tu já jogou, se os teus amigos estão gostando do jogo. E isso é o que importa, sabe? Hoje em dia, tu pode pegar a opinião de tanta gente, né? Por redes sociais, tu pode afetar toda a tua rede de relacionamentos com uma frase de 150 caracteres, dizendo esse jogo é bom pra caralho ou esse jogo é uma bosta. E hoje em dia, isso é muito mais importante do que a opinião de uma pessoa, sabe? Seja lá qual é o gosto daquela pessoa, seja lá se a pessoa gosta das mesmas coisas que eu ou não, se você gosta de jogo difícil ou não. Eu queria aproveitar isso também pra voltar pro assunto original, que é dificuldade, não jornalismo, que a gente ia fazer, porque a gente acabou entrando na tangente de jornalismo por causa da opinião de jornalista sobre dificuldade de jogo, mas acho que o assunto de dificuldade em si, ele é extremamente importante, no sentido de tem opinião de, a desenvolvedor tem que deixar o jogo mais fácil. Pra começar, ninguém tem que fazer nada. Tem que ter a opção de você só ver a história. Mas eu sou da opinião que os desenvolvedores deveriam dar a escolha. Eu acho que tem jogo que faz sentido dar a opção. Tem jogo que não, sabe? Eu acho que é quase como se você falasse assim, cara, é quase como se você fosse contar uma piada e você pode dizer pro cara, você quer saber a piada, o final da piada antes ou depois, sabe? Ah, eu quero ver antes pra saber se eu vou gostar da piada. E aí você conta o final da piada e fala, tá, agora você conta a piada. E você estraga a essência da experiência, sabe? Se você só fizer... Eu digo isso especificamente pro Cuphead, sabe? Que é um jogo claramente de vencer desafios, assim, sabe? Tipo, não é um jogo pra absorver história ou criar ou avançar no progredir em um determinado aspecto. Eu acho que o que é dificuldade... Com a tua analogia da piada, acho que é o seguinte: eu acho que tu não é inteligente o suficiente pra entender minha piada, então eu não vou te contar. Eu acho que esse é o equivalente. Você chutou o balde. Tá, eu acho que chutou as pessoas pela habilidade delas de terem acesso ao conteúdo ou não. Eu não tô dizendo assim, ó, você tem que chegar nesse ritmo, nesse mínimo de experiência de jogo pra você passar e aí começar a aproveitar o jogo, sabe? É você que vai te ter isso, sabe? É você que vai morrer naquela parte e voltar até você aprender a passar aquele obstáculo. E aí, quando você passa aquele obstáculo, se você se sentiu a reward que você deveria por ter conseguido isso, você vai continuar jogando. Se não, você fala, não, cara, esse jogo não é pra mim. É muito mais difícil do que eu tô pra mim. E that's fine. Vale, às vezes, o investimento de tempo que eu vou botar aí. That's fine. Eu tenho uma observação, tipo, tem um livro aqui na minha mão, ó. Naked Lunch. Almoço nu. Cara, esse livro aqui, você acaba de ler, você fala, what the fuck just happened, sabe? É um tipo do livro que você lê e sem ficar voltando, indo pra frente, voltando, indo pra frente. É um livro super complicado de ler, sabe? Mas uma hora que cai a ficha, você fala, caralho, cara, que foda. Ou você pode só ler um resumo dele na internet, sabe? Explicando o que ele faz, sabe? Ou você pode ler as primeiras páginas e descobrir que, não vai valer a pena então, eu ficar... Eu acho que tem coisas que é baseado na experiência, sabe? O fato de ter pessoas que não gostam daquela experiência, eu acho que tem que ser uma coisa mais aceitável em vez de binário, isso, sabe? Isso. Eu acho que, por exemplo, eu lembro quando comecei a jogar Demon's Souls. Todo mundo falava, esse jogo é muito difícil, sabe? Você não precisa jogar. Ninguém jogava e todo mundo era fine quando o jogo saiu, sabe? Ganhou um monte de prêmio, um monte de gente gostava e um monte de gente não gostava. E aí quando saiu Dark Souls, começou uma discussão muito grande, tipo, tem que ser mais fácil, sabe? Tem que ser mais acessível, sabe? Mais gente quer jogar isso, tem que fazer jogo mais acessível. Eu não concordo, sabe? Eu acho que o jogo é do jeito que foi feito e é balanceado daquele jeito, porque tem o cara quer que o jogador tenha uma experiência, assim, sabe? E você tem o direito de jogar ou não, sabe? Eu acho que o Cuphead é a mesma coisa, assim, sabe? Eu tava falando com um amigo meu, o Silvain, a gente tem um gosto muito alinhado pra jogos. A gente joga shoot'em up, a gente joga o jogo mais difícil possível, e ele falou, o jogo é muito bom, é muito divertido, sabe? E é bem difícil. E aí ele falou, meu primo não consegue jogar. Eu trouxe pra gente jogar em co-op e ele estragou minha noite, sabe? E joguei sozinho, foi uma experiência muito boa, sabe? E aí ele falou, não dá pra jogar com ele, sabe? Beleza, é aquela coisa, tipo, existe uma experiência ali. Você vai viver aquela experiência, vai jogar aquela experiência, sim ou não, baseado no, se você tiver afim de gastar seu tempo, afim de aprender, afinidade com o tipo de controle, afinidade com o tipo de dificuldade. Mas eu acho que não tem que ser uma coisa que a gente tem que dizer assim, tem que ser acessível pra todo mundo, tem que ser não sei o quê, porque jogo é uma coisa universal. Eu acho que cada coisa é uma coisa, assim, sabe? Se o jogo é difícil, seja difícil, sabe? Alguém vai jogar, alguém não vai gostar, não vai vender, o problema é de quem não, da empresa que não vai vender, porque o jogo é muito difícil. Se fez um jogo difícil demais que ninguém consegue jogar, bem. esse problema é dele. Ele vai voltar como um jogo que ele não conseguiu fazer. É, eu acho que o jornalista, quando você tava falando, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi tipo, cara, a única coisa que você podia ter escrito assim, infelizmente eu não vou fazer review desse jogo, porque o jogo é muito difícil e eu não tenho tempo, sabe? Mas o jogo é muito. É o meu tipo de gênero. Exato, mas você enxerga, né, Seco, apesar de eu estar concordando com o que você tá falando, você enxerga que isso, na comunidade hoje, se torna algo que não é ok. E isso pode estar fazendo com que essa reação aconteça. De que, você entende? O jornalista pega e fala exatamente isso que você falou, entendeu? Ele vai sofrer a mesma reação que sofreu publicando o vídeo, entendeu? Então, mas então... Porra, assim, sai daí! Se você não é bom o suficiente pra jogar o Cuphead, por que, que você é jornalista de game? Aí que tá. É, eu não sei se gerou essa reação, porque eu nunca vi nenhum jornalista fazer isso, sabe? É, não aconteceu, mas, cara... Então, o que me preocupa é assim, as pessoas, elas estão querendo justificar a dificuldade, a acessibilidade, etc, porque elas querem jogar um jogo, e o jogo talvez não é feito com a cabeça pensando naquela pessoa, assim, sabe? Tem outro tipo de gente que espera jogar aquele jogo, mas sabe? Por que que a gente precisa dividir entre os fodões que merecem e os fracos que não merecem? É experiência, Rafa, não é sobre experiência, porque ele conseguiu, ele só... Isso tem uma coisa que a gente tem que saber, sabe? Jogos difíceis não são feitos pra você passar eles na breeze ou fazer run, speed run, sabe? Jogo difícil é feito pra você ir e morrer pro primeiro inimigo. Aí você volta e fala, ele tá lá, ele não vai me enganar de novo. Aí você passa por cima dele e morre pro segundo. E aí você fala, beleza, o segundo tá lá e o primeiro tá lá. Agora eu sei onde eles estão. Agora eu vou falar. É assim que jogos difíceis teoricamente são jogados. Ele não faz você um cara mais genial ou mais skillful ou mais ninja. Faz só um cara com mais paciência. E você consegue achar divertido nisso, nessa micro experiência de evoluir desafio a desafio. Mas o que tem de errado com o desenvolvedor dar a opção? Tipo, nada de errado. O meu ponto que eu queria chegar é claro que eu concordo, é óbvio que eu concordo que cada desenvolvedor tem que fazer o jogo do jeito que ele quer que seja jogado. Mas se não quiser jogar, paciência. Mas eu acho que tem que ter uma... Eu acho que não tem que ter também, não. Faz parte de divulgar ele como uma obra, sabe? É tu deixar as pessoas experimentarem isso também do jeito que elas querem. Sabe, se tu quer jogar... Se fizer sentido, né? É, se tu quer jogar o Mass Effect no Insanity, que, porra, eu sou viciado em Mass Effect, terminei cada jogo 7 vezes. Eu não consigo terminar no Insanity. Eu não sou bom o suficiente pra terminar no Insanity. Se tu quiser, beleza. Porque quando tu terminar, tu vai se achar o Shepard da vida real, sabe? Quando tu terminar. Mas se tu quiser botar no Story Mode, no Narrative Mode, e matar qualquer inimigo com dois tiros, tu também tem que... Por que não, sabe? Ainda mais num jogo que a história é tão pesada pra experiência, faz tanto parte da experiência, sabe? Eu acho que tem que ter essa forma. Também não tô nem considerando ser ruim, porque eu sou talvez abaixo da média em termos de skill, eu digo, mas tem gente que não tem a capacidade. Tem gente que não tem a capacidade motora, seja por deficiência ou por um acidente. Tem gente que não tem a capacidade cognitiva, seja por alguma doença, ou simplesmente ela não aprende fácil, sabe? Então, a gente não pode excluir essas pessoas, sabe? As pessoas acho que deveriam poder experimentar o jogo também. Tem muito o que falar aí. Eu acho bem justo o que você tá falando. Eu acho que você tem toda razão, mas tem uma palavra fundamental que é contexto. Tem jogo que faz sentido, tem jogo que não faz sentido. Falando de acidente e tal, eu conheço jogador que tem paralisia, jogador profissional de Street Fighter que tem paralisia corporal e joga com a língua e nariz, sabe? E o cara joga em torneio, sabe? Tipo, ou seja, tudo bem, ele é um 1%, tá, mas aí a gente entra numa discussão que tem exemplos pra tudo que é lado, sabe? Sim. Meu ponto é, Mass Effect faz todo sentido do mundo ter isso. Uncharted faz todo sentido do mundo. Last of Us tem todo sentido do mundo ter opções de gameplay pra quem quer jogar a história e quem quer desafio. É, eu joguei Metal Gear 2 vezes. Eu joguei Metal Gear pra ver a história e fechei, e depois que eu fechei eu falei, como que é o Extreme Hard dele? Que é aquele que dá game over se o cara te ver. E eu zerei o jogo fazendo isso e foi... Eu demorei meses pra fazer, mas foi divertido pra caramba e foram jogos completamente diferentes. Ou seja, fez sentido naquele contexto ter as opções. Tem jogo que não faz, sabe? Que infelizmente tem jogo que não faz, sabe? Tem jogo que, como o Cuphead, que ele é um jogo de você... É tão difícil fazer um jogo como esse, onde você tem que memorizar... É como fazer um Metroid, né? É tão difícil você fazer o balance de o tiro tem que sair nessa cadência, essa é a safe zone desse momento, aí o jogador tem que se mover dessa área pra essa área, nesse momento, fazer esse tipo de movimento, sabe? É tão difícil como design fazer isso, que eu não consigo imaginar que isso fica mais fica divertido se você começar a falar, beleza, agora eu vou fazer isso com um dobro de, ou com não sei o que, com não sei o que, pra o cara poder jogar fácil, difícil, médio, sabe? O meu problema com dificuldade é que quando qualquer jogador cria um jogo com dificuldade, a gente não tá botando dificuldade pra um jogador específico, a gente tá botando dificuldade que é pra todo mundo, não tem como tu criar uma dificuldade pro Igor, uma dificuldade pro Seco, um hard pro Igor, um hard pro Seco, um hard pro Gilhar, isso não existe, não tem como fazer isso, né? Claro. Então a gente cria uma dificuldade e o problema Bruno disse, tipo, dificuldade ela não existe pra separar o jogador fodão do jogador fraco. Concordo. Ela existe pra gerar essa resposta e mostrar, tipo, porra, isso foi foda. Pô, eu sou bom, cara, eu passei. Pô, quase morri, mas, pô, aquela adrenalina de que quase morri, mas passei. Isso varia muito de um jogador pro outro. Claro. Faz parte do design do jogo é te dar a oportunidade pra cada jogador definir esse threshold, do que é difícil o suficiente pra mim. Por exemplo, FIFA, sabe? FIFA é um jogo que tem 6 ou 7 dificuldades diferentes. Uhum. Tem um nível, se eu vou botar no Legendary, o Giliar joga todo dia no Legendary e pra ele é o perfeito nível de dificuldade. Se eu for jogar no Legendary, eu vou tomar 7-1 todo jogo. Porque pra mim é difícil demais, sabe? Eu não tenho o Twin Stick Skill, eu não tenho o awareness do jogo ainda que o Legendary vai me desafiar. Pra mim é World Class ali, World Class eu tô desafiado e vou perder talvez mais do que eu ganho, sabe? Mas pra mim é esse setting que é o setting difícil. Sabe, Legendary não existe pra mim, porque se eu vou jogar, é 0% de chance de ganhar o jogo. É quase isso, assim, sabe? É deixar o jogador determinar o que é difícil pra ele, sabe? O que? O valor da conquista não tá no desenvolvedor que faz o jogo. O valor da conquista tá de quem joga, sabe? É ele que decide. Mas o que... Mas isso depende que... do jogo, cara. Então, olha só. Eu vou dar um exemplo bacana, Rafa. Mario Bros. Pro Wii saiu. E tinha um... Depois que morre 3 vezes, tem uma caixinha que você bate a cabeça e e tudo fica fácil no jogo, sabe? Foi bem criticado por ter esse negócio, sabe? E não é um jogo difícil, mas não importa a pessoa que for jogar, se você cair no buraco, é game over, sabe? O único jeito é você mudar o layout do level pra essa pessoa não cair ou botar a plataforma misteriosa, sabe? Que é o que acaba acontecendo. O jogo acaba ficando muito trivial, qualquer um consegue jogar, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele meio que destrói a mágica do Mario, sabe? Que é você conseguir pular em cima da tartaruga a primeira vez, sabe? Matar os inimigos com a tartaruga. Porque agora você pode passar por cima da tartaruga ou bater nela, não vai acontecer nada, sabe? Tá, mas não é uma escolha tua fazer isso? Não. Ativar esse modo não é uma escolha tua? Eu morri várias vezes numa fase, apareceu a caixinha e eu não apertei nela. Então, tudo bem. Então, é uma escolha que o jogador faz. Essa escolha é um pouco mais complicada. É. Essa escolha de botar a caixinha lá e você vai voluntariamente não pegar. God of War fez isso também. God of War perguntava, você quer baixar a dificuldade? God of War faz o pior modo possível. Você que ele é um babaca você. Incompetente. Ele te chama de fraco. Eu vou dar um outro exemplo melhor. Pra mim, o melhor exemplo disso é Resident Evil 4. É isso. Que ele escondido, ele bota um modo de dificuldade, ele muda o layout dos inimigos e o dano e a vida deles baseado nas dificuldades que você tá tendo. Você tá indo muito bem, ele vai botando desafios mais difíceis. Tá indo, você morreu algumas vezes no mesmo desafio, ele vai baixando a dificuldade daquele desafio. Você não percebe isso, é transparente. Left todo mundo Dead joga também. O mesmo jogo. Isso eu acho o ideal. Mas de novo é contexto, sabe? De novo é um jogo que faz sentido ter esse tipo de coisa. Eu não acho que Cuphead faria sentido ter isso, sabe? Eu acho que Cuphead, a graça é a memorização. Não é pra todo mundo. Talvez o jogo ficou mais famoso do que ele deveria, pro seu próprio. Seu próprio bem. Talvez ele deveria ter ficado no nicho que é aquele tipo de jogador que ele tá tentando agradar. Tem jogos pra isso? Tem um monte de jogo que faz sentido ter dificuldades. É, eu acho que discutir como você apresenta a dificuldade é uma coisa que a gente devia se esforçar mais. É, a gente já discutiu isso uma vez, mas é sempre bom trazer de volta, como exemplo do Resident Evil 4, o exemplo do God of War. Dark Souls, a dificuldade tá embutida na classe que você escolhe. Olha que bizarro é isso, sabe? É conhecido que se você escolhe um Templar, ele começa com uma full plate, uma arma de duas mãos e heal. E se você começa com Barbarian, ele começa com um tacap e cueca, sabe? Tipo... Mas na descrição tá escrito como isso, né? Modo tipo, Fernando você Seca. Pega a descrição, sabe? Tá escrito, you start naked. Tipo, that's it. Te fode aí. Uhum. O jogo em si não muda por causa disso. O que muda é como tu começa. É o seu jumpstart, é. E faz uma diferença absurda. Absurda, claro. Ainda faz mais no início do jogo, que tu não te pegou a mãe ainda, não sabe lutar direito ainda. Então, tu tem a melhor armadura do jogo e tu pode começar, né? E uma das melhores armas e... E rio. É, pode se curar ainda, que é roubado pra caramba. A gente falou sobre tangenciou um monte de coisa, assim, sabe? Mas o nosso ponto é que todo mundo tem que jogar qualquer jogo, sabe? Esse é o ponto então, da discussão. Eu acho que não. É nisso que eu ia chegar. Eu queria organizar não é todo mundo que assiste todos os filmes, sabe? Tipo, mas vamos tu pode fazer assistir. Os paralelos. Esse é o meu ponto. Tu pode pegar qualquer filme e assistir. Tu pode passar pro final do filme. Ah, o final do filme dizem que é bonito pra caralho. Eu posso lá dar fast forward e assistir o final do filme, se eu quiser. Não, você pode também assistir o final do Cuphead no YouTube, é, cara. Você pode assistir no YouTube, é. Nada impede você de ir lá e assistir o jogo ou ver alguém jogando. Eu tô dizendo assim, experimentar o filme não é pra todo mundo. Tipo, experimentar o filme não é pra todo mundo. Já não é pensado assim, sabe? Tipo, o cara tem náusea de ver sangue. Ele não vai ver um filme de terror, sabe? Não é pra ele, sabe? Ele não vai nem tentar, porque ele sabe que não é pra ele, sabe? Tem gente que tem medo de palhaço. Por que que eu vou ver It, sabe? Eu tenho pavor de palhaço. Ah, não, você bota um óculos que o palhaço é uma Barbie. É, imagina, não, eu quero a opção do que o Barbie é trocado por um unicórnio. Tipo... É claro que a gente tá exagerando, mas pra organizar o pensamento, e porque eu acho, sinceramente, porque eu conheço vocês há muitos anos e eu já tinha uma ideia de como é que ia ser a dinâmica dessa discussão, eu acho que a gente tá se deixando levar por determinadas palavras que não são o que a gente realmente quer dizer. Então quando o Rafa fala assim, ah, o jogo tem que ter um modo onde eu consiga ver tudo sem passar pela dificuldade, eu não acho que o Rafa quer dizer que tem que ter, do tipo... É, já falei no início, né? Cada um faz o que quer, mas... É obrigação do desenvolvedor. Mas o Rafa tá dizendo uma coisa importante, que é, ele não tem problema nenhum com essa mecânica existir nos jogos. Que algumas pessoas têm problema com isso. Que é tipo a caixinha do Mario. O Rafa tá dizendo, eu não tenho problema nenhum dessa caixinha tá lá, entendeu? E nesse lado eu concordo 100% com ele. Que é a opção do cara, vai estragar a sua experiência, você estragou sua experiência porque você quis, você deve ter visto outra coisa que vale mais a pena do que aquela experiência que você estragou pra te motivar a fazer isso. Se tu quiser separar mesmo, mas esse jogo é pros ultra fodas, tem jogos que fazem isso com a Tiff. Mas não é isso que tu tá fazendo, mas beleza. Eu não tô dizendo que é isso que tu tá querendo dizer. Tô dizendo, se o jogo quer, né? Se o jogo quer fazer um modo, seja ele o modo default ou não, é só pros caras fodas, ninjas, shepherds da vida real vão conseguir fazer, sabe? Se tem jogo que ainda faz isso, ó, se tu botar no easy, não tem a Tiff. É, beleza. Justíssimo. Eu acho que varia muito de jogo pra jogo, cara. Tem jogo que o jogo é o desafio, sabe? É como eu falei, volto a história da piada, porque pra mim é isso, sabe? Tem jogo que é a piada é aquela, sabe? Por que que eu vou te estragar a piada, sabe? Por que que eu vou te estragar aquela experiência? Talvez você não quer ela, sabe? Você não precisa dela na sua vida, sabe? Do tipo, fazer ficar fácil não vai fazer ficar divertido pra alguns. Vai só ficar estragar a experiência, sabe? Do tipo... É, eu queria dar um exemplo, o Braid, por exemplo. Ele é um jogo difícil, né? Braid é um jogo difícil, tem que pensar, tem que tentar de novo, tem que falhar várias vezes até tu conseguir Não é uma passar. Dificuldade mecânica, ainda é uma dificuldade de raciocínio, né? Mas tu joga ela primeira, puta, não consegui. Esse jogo realmente não é pra mim, sabe? E tu não joga, tu não tem a experiência do que é só resolver um puzzle no Braid. Como é que tu vai falar do jogo com outras pessoas, sabe? Como é que tu vai... Não vai poder falar. Essa coisa? Tu não pode. Não vai poder. Sabe? Não vai poder falar. Tu não sabe o que é resolver um puzzle do Braid, porque tu nunca fez, sabe? Mas sabe como que você resolve isso como desenvolvedor? Você introduz os elementos num pace que qualquer um consegue absorver, sabe? É, mas qualquer um é foda, né? Não, calma. Mas pensa, no Braid, quando ele introduz um elemento de puzzle, ele faz de um jeito tão bom que você... Não é frustrante errar. Até porque você volta no tempo, sabe? Não tem punição pra voltar no tempo. Então, você tecnicamente nunca morre num Braid, sabe? Você nunca falha. Porque você sempre faz um speedrun de uma try só. Você só tem uma vida, sabe? O Braid, que é um ótimo exemplo, ele faz a introdução de cada mecânica de uma forma que é super safe, sabe? E você só tem que ir. Você só se joga e ela faz sozinha. E aí você é introduzido a ela. Aí agora você sabe, beleza. Eu estou tentando te ensinar como fazer o mais difícil que vai vir mais pra frente. Bons jogos fazem isso, teoricamente. Mas eles não garante nada, né, Igor? Eles não te jogam contra a muralha e falam, se vira nos 30, sabe? Mas isso não garante nada, cara. Tipo, o que mais o Cuphead poderia ter feito? Botou na tela a instrução de como fazer a parada e o cara, por motivo que fosse, não tava conseguindo fazer. É, mas isso não parece nem hard. Ele só não tava focado, sabe? Exato. Eu acho que é uma... Por isso que esse exemplo eu acho cruel, até. É, porque cruel. Ele claramente não tava prestando atenção, sabe? Ele claramente não tava vendo na tela. Tá escrito na tela que ele tem que apertar dois botões, sabe? É. Ele só não tava lendo, sabe? Eu acho que é diferente de, por exemplo, quando você vai jogar o jogo mesmo e você percebe que o jogo é difícil. Isso não é difícil. Isso só o cara não tá prestando atenção, mas o difícil vem depois. E o jogo realmente é difícil, sabe? Agora, ele vai separar o público dela, o talento do desenvolvedor vai vir em apresentar a mecânica pra você, você executar ela como o Mario faz muito bem, a Nintendo sempre fez isso muito bem. É. Que é apresentar mecânicas difíceis de forma safe e você aprender ela, você ser ensinado e depois desafiado. E você executar ela, sabe? Então, esse loop é gostoso, sabe? É divertido e é pra todo mundo. Só pode ser pra todo mundo. Talvez você não vai fechar o jogo, mas você vai entender a graça de passar um, dois, três desafios se você for você for guiado por isso, sabe? De novo, talento tá no desenvolvedor, sabe? Existe uma discussão gigante que é como a gente apresenta a dificuldade e como você guia o jogador pela dificuldade. É, níveis A, B, C e D de dificuldade, pra mim, é tipo, a gente ainda não respondeu a pergunta, sabe? É o melhor que a gente tem hoje. O problema é que eu tenho com a comparação que tu faz com, por exemplo, filme de palhaço, tem medo de palhaço. É que se o filme é sobre isso e eu tenho medo de palhaço, eu não quero ver o filme. Porque eu sei que eu vou me sentir mal fisicamente vendo o filme, sabe? Isso é biologicamente contra o que eu posso fazer. Mas é diferente, o jogo, a dificuldade é só de um dos layers do jogo. Imagina se fosse um jogo de ficção científica, cyberpunk, pós-apocalíptico. Porra, é o melhor jogo da vida pra mim. Mas ele tem a dificuldade do jogo mais difícil já feito pela humanidade. Porra! Mas de novo é contexto. Sabe? O filme de palhaço pode ter outras coisas que você queira ver que você vai ficar sem ver por causa do palhaço, cara. Nesse sentido, o filme de palhaço não é só sobre o palhaço, entendeu? Ele pode ter lá uma história foda que eu queria aproveitar, mas porque tem um palhaço, eu estou impedido, entendeu? É, não, mas nem todo filme tem palhaço, isso eu quero dizer também, sabe? É, isso é outra coisa. Se só existissem filmes de palhaços, aí você tá realmente se tudo fudido. Que você quer na vida é ver um filme de terror com palhaço, mas você odeia palhaços, quem é você, sabe? Qual é o seu problema? Que tipo de pessoa sádica é você? Pra continuar tentando organizar o pensamento. Então, Rafa, você não tá dizendo que todo jogo tem que ter o modo story mode. Você tá dizendo isso? Não, eu gostaria que tivesse, mas não, não acho que todo jogo tem que ter, porque não é a escolha, não é minha. Você não tem problema com jogos que tenham, e eu concordo com isso. Agora, essa ideia de que todas as pessoas da face da Terra têm que ser capazes de jogar o seu jogo até o final, eu também não concordo com ela. Também não concordo. Eu acho justamente isso, que determinados jogos vão ser sobre algo que nem todo mundo ou aprecia ou consegue fazer. Eu não gostaria de viver num mundo onde não possa existir esse jogo. Alguns deles vão ser... Eu não vou conseguir jogar, cara. Mas, sabe, foda-se. É normal que isso... Eu acho, pelo menos. Como desenvolvedores, a gente tem que estar num plano acima disso, que é saber exatamente a consequência de uma decisão sobre dificuldade no nosso jogo. Eu sou o designer do FIFA. Se agora eu achar que o meu jogo, pra ser verdadeiramente apreciado, tem que ser jogado no Legendary pra cima, eu tenho que poder fazer essa decisão se eu quiser. Não pode ter nada que me impeça de fazer isso se eu quiser. E eu tenho que saber o que isso significa com relação ao meu público-alvo. Eu transformei FIFA, o jogo de futebol mais jogado no mundo, num jogo super de nicho, que tá excluindo gente pra caralho que não vai conseguir jogar, e eu tenho que estar ok com isso. Agora, você vir dizer que eu não posso fazer isso, eu não acho correto. Vou dar um exemplo que eu acho que talvez mapeie isso muito bem. Eu acho que os jogos MOBA e mesmo Overwatch tem uma tradução direta disso, sabe? Tem os personagens easy e tem os personagens skill. Então tem sempre essa briga do tipo, você tá jogando, aí tem o Winston, que é um macaco que pula, que dá choque, então tu só aperta o botão, tu vai matar tudo que tá ao redor. Aí tem o Widowmaker, que é sniper, que tem skill, aí tem o McCree, que é skill. Aí tem o Genji, que é um ninja, cheio dos skills. Aí eles ficam reclamando, ah, você que esse personagem sem skill tá me matando, assim, sabe? Ah, eu tenho muito mais skill que você, mas eu não consigo te matar porque teu personagem é ladrão, sei lá. Eu acho que mostra várias façadas, assim, tem jogadores que realmente querem provar que eles são cheios de skill. Tem gente que quer jogar pela experiência, sabe? E de alguma forma todo mundo quer misturar tudo isso e agradar todo mundo, sabe? Os MOBAs fazem isso bem, quando os personagens são modo easy, mas eles normalmente não são os que mudam o jogo. O Overwatch é muito mais balanceado em relação a isso, que todos os personagens têm um counter, sendo o personagem de modo easy, modo hard, etc. E aí como você joga muda, e um tem muito mais dedicação do que o outro, que eu acho que é uma coisa que o Rafa fala muito, que é, ah, tô jogando um negócio, eu não tenho skill, mas eu quero jogar esse jogo, sabe? Não, você vai poder jogar esse jogo, mas esses personagens aqui não são pra você, sabe? Não são. Esses personagens que são pra você. E tem gente que já reclama disso, sabe? Ah, eu gostaria de poder jogar com tal personagem, eu gostaria que... Não dá, sabe? Não dá. Tem coisa que não dá, assim. A estrutura do personagem, a estrutura do jogo não suporta isso, sabe? Eu entendo você querer muito dizer esse negócio de dificuldade, mas acho que também tem a escolha do desenvolvedor e como ele quer, não só vai pensar, tem um budget de como você vai fazer o negócio, vai ter que botar modos adicionais em jogo que não suporta isso, principalmente jogo indie. Entende? Imagina o cara, que vai ser o Cuphead Easy? Você não toma dano, você toma menos dano, ou você causa mais dano. E mesmo depois de você tomar todas essas escolhas, como é que você sabe que você vai agradar o pessoal daquele nicho, sabe? Até onde você tem que vir nos modos de dificuldade, sabe? Exato. Ou da onde você tá tirando recurso de outras áreas do jogo, né? Que você... Cara, não é nem isso, sabe? Lembra quando saiu o modo easy, normal, não sei o quê? Tinha que começar a se chamar casual, porque ninguém queria se chamar do modo easy, sabe? Você tem que transformar no modo casual, sabe? A palavra sabe? Easy era... É, porra, não. Então, e daí, de repente, todos os jogos são no modo casual. Daí, o modo que todo mundo tava acostumado a jogar, e agora é o modo hard, sabe? E aí o modo hard já é outro nome qualquer, assim, sabe? É o modo Achievement Special, sei lá. Todo mundo pode jogar um jogo difícil, sabe? Todo mundo, sabe? A diferença é, você tá disposto a fazer o que precisa pra aprender a jogar esse jogo? Quando a gente fala de um skill, por exemplo, um McCree ou um cara que joga uma Widowmaker, sabe? Esse cara não nasceu e foi criado numa sociedade onde ele era um sniper profissional, sabe? Se você for ver o que esse cara, o tanto que ele se dedica pra poder aprender a usar aquele personagem, sabe? Eles usam addon, eles baixam exercício, eles leem na internet, rotinas de exercício de profissionais. Eles fazem um ritmo que é o que é a pira deles, sabe? É a pira desse cara, é aprender a jogar nesse nível. É a pira desse cara é vencer um Dark Souls sem morrer, num speedrun. E ele vai fazer isso, não vai fazer isso porque ele é bom, ele vai fazer isso porque ele se dedicou tanto pra isso que isso faz sentido. Eu poderia ensinar minha mãe a jogar Donkey Kong, sabe? Ela não quer. Ela não tem nela o que precisa pra aprender a apertar os botões e absorver o conhecimento que precisa. Vai demorar um pouco pra conseguir isso. A graça tá em, você quer fazer essa experiência, sabe? Você tá disposto a lidar com isso? Pode ser que não é pra você. E aí que tá, tá? Eu acho que tem gostos pra tudo, sim, sabe? Eu nunca joguei FPS na minha vida e eu decidi que eu ia jogar Overwatch e eu gastei um tempão pra aprender a jogar Overwatch e eu aprendi a jogar, sabe? Eu cheguei a jogar bem com alguns personagens que eram técnicos, assim, sabe? Pra mim é só exercício, assim, e foi divertido isso. Chegou num ponto onde eu cansei e eu falei, beleza, eu aprendi o que eu queria aprender, eu faço o que eu queria fazer, tem outro jogo agora que eu quero jogar, sabe? Tipo, essa barreira que eu cheguei era o suficiente pra mim, digamos assim. E acho que todo jogo tem isso, assim, sabe? Tipo, você joga o jogo até onde o momento você fala, cara, isso aqui deixou de ser prazeroso, sabe? E eu não quero mais fazer isso. Eu não quero provar nada a ninguém, sabe? É, e o ponto é, isso é ok, cara. Isso é ok. Perfeitamente exatamente. Ok de você fazer. Qual o problema? De você não achar que vale a pena o investimento do seu tempo ali. O que confunde pra caralho essa discussão é essa ideia que as pessoas perpetuam de que consegue fazer no mais difícil, logo é melhor. Usar isso como um achievement pra vida. Isso atrapalha essa discussão pra caralho. Porque não é sobre isso. Não tem nada a ver com isso. A comunidade que gosta de Dark Souls não são seres humanos superiores aos que não gostam. Entendeu? Exatamente. De certa forma, a comunidade que joga FIFA Weekend League pra chegar no top 100 são seres humanos piores, entendeu? Porque a vida deles se resume a 40 jogos de FIFA por fim de semana, ao invés de fazer coisas legais, entendeu? Não tô dizendo isso, é só uma piada. Mas o que eu tô querendo dizer é, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso confunde muito a discussão. Existem perfis diferentes de pessoas, pessoas dispostas e não dispostas a fazer cada uma dessas coisas pra cada gênero de jogo. Eu sou disposto a fazer isso no FIFA. No Dark Souls eu não tenho a mesma disposição. Eu aguento até um pouco, foi o suficiente pra eu terminar o 3, não foi o suficiente pra eu terminar o Demon's Souls. Beleza, entendeu? Eu tô feliz com isso, não tenho problema com isso, sabe? E o Seco não olha pra mim assim, de cima pra baixo, por causa disso, entendeu? Não, cara. Só de baixo pra cima. Eu fechei Demon's Souls bugando o jogo todo. É, bom, tem isso aí. A minha pira foi passar o jogo todo descobrindo como que eu bugava todos os boss. Tem boss que eu atirei, eu bati atrás de parede, tem boss que eu fazia ele cair num pit e morria sozinho, sabe? Antigamente o easy mode dos jogos eram cheats. Você tinha cheat em tudo quanto era jogo, pra ser invencível, entendeu? Até pra pular fase, assim. Você apertava uma sequência de comandos e pulava fase. Tinha gente que, cara, o que eu quero desse jogo é ver a fase 8. Então eu vou usar o cheat que pula pra lá e foda-se. E daí? Agora, o jogo é obrigado a ter o cheat que pula pra fase 8? Pra agradar esse cara? Não, ele tem que tomar uma decisão. Eu quero agradar esse cara ou não? Tipo, é o exemplo do FIFA que eu usei. É uma burrice do caralho você fazer um FIFA só do Legendary pra cima, óbvio. Imagina, se o Alex Hunter, tu tem que saber jogar no Legendary pra ser campeão da FA Cup, senão, foda-se. Não, mas novamente, Rafael, eu acho que esse é um extremo, sabe? Eu vou regredir um pouco, assim, ó. Quando a gente era menor, tinha menos gente jogando. E os jogos eram julgados pelo que eles eram e não pelo que eles podiam ser, sabe? Você pegava um jogo que era difícil, um monte de gente dizia pra você, esse jogo é muito difícil, não joga. Mas aí você tentava, dizia, não, realmente é muito difícil. Às vezes era muito difícil, mas você gostava do tema. Eu lembro muito de eu jogar Shadow of the Ninja, Cage, que era super difícil, é um jogo de ninja, eu adorava, assim, o conceito, sabe? Joguei muito pra treinar, eu consegui, sabe? Eu fiquei super satisfeito quando acabou, porque eu amava o tema. Era ninja cyberpunk, assim, não podia ser melhor, sabe? Então, quando eu comecei Ninja Gaiden, foi uma 20 vezes pior, assim. E todo mundo dizia, ah, não, eu não gosto, é muito difícil, não vou jogar, vou jogar outra coisa, assim. Aí ninguém queria jogar Shinobi, era muito difícil, eu não jogava, assim. Aí, ah, tem esse jogo aqui que é mais acessível, assim, o pessoal jogava, e eu achava que era muito mais light-hearted essa discussão, assim. Esse jogo é desse jeito, e não é pra mim. Atualmente, a discussão é muito sobre acessibilidade, todo mundo querendo jogar, em vez de, tipo, cara, o jogo é desse jeito, sabe? Se joga ou não, sabe? E isso vai afetar as vendas do jogo? Vai, mas é a escolha de quem fez o jogo, sabe? É. Eu acho que como desenvolvedor, você mandou mal se você faz um Last of Us que só pode ser jogado no Legendário, sabe? Isso, exato. Eu acho que essa é uma das minhas broncas com o jogo, é que eu escolhi uma dificuldade que estragou a experiência pra mim. Um Witcher sem o modo história. Acho que era esse o ponto, quando eu falei que não tem, que acho que era isso que eu queria chegar, sabe? Eu sabia disso. A minha opinião é que não é a melhor escolha que tu pode fazer pro teu produto, exato. Não dar essa escolha. Uhum. Pode ser. Mas pode ser a decisão que faz o seu jogo ser sucesso num mercado nicho, sabe? Se o cara se garante, não, eu fiz o tuning perfeito e eu sei exatamente quantas milhões de cópias eu vou vender com isso, olha, daí... Rafa, pode ser muito mais simples que isso. Eu sempre quis fazer um jogo assim. E esse é o meu jogo, sabe? E se você gostar desse jogo... É o jogo que eu faria pra mim. É que nem fazer The Witness, assim, com um tutorial. Ah, não consegue resolver o puzzle, tem um botão lá, resolve, sabe? Eu acho que quem fez o jogo não, realmente não queria que acontecesse isso, sabe? Se você não vai pra frente, aconteceu, sabe? Você resolve, até onde você vai, e paciência, assim, sabe? Aí você vai ler um tutorial, você vai ver como é que alguém resolveu, talvez você se empolgue e queira resolver de novo. Mas eu acho, novamente, assim, é a decisão de quem tá fazendo, e eu acho que todo mundo tem que aceitar isso, sabe? A gente só tem que ser melhor em tomar essa decisão, cara. Só isso. E reconhecer quando o nosso projeto não faz sentido, sabe? É. Você tem que reconhecer quando você tá num projeto onde você tá fazendo uma dificuldade que não é o target do teu produto, ou quando você tá fazendo um jogo que você quer que as pessoas aproveitem a história, como que você resolve a dificuldade, sabe? Como você, quando você vai pra uma solução Resident Evil 4, sabe? Que é uma das minhas broncas com Last of Us, sabe? Que é, eu escolhi uma dificuldade que estragou a experiência pra mim, porque eu morri milhares de vezes em situações que eu não devia ter morrido. Eu devia ter jogado aquele jogo num jogo mais fácil, sabe? Eu ia ter aproveitado muito mais se eu tivesse colocado no Easy. Foi tarde, no momento que eu já tava jogando normal e eu fiquei irritado e frustrado, não queria mudar a dificuldade, sabe? Tipo, eu acho que é do desenvolvedor reconhecer quando o produto faz sentido ter essa dificuldade adaptativa, ou quando você usa ranks de dificuldade, e o que você está se comprometendo com isso. Mas sabe? Mesmo assim, Igor, mesmo você tendo a escolha, você escolheu errado, sabe? E a escolha foi sabe? Sim, estragou a experiência, não foi culpa do desenvolvedor, sabe? Como consumidor, eu fiz o que eu fiz. Eu joguei, eu fechei o jogo na dificuldade que encontrei. O ponto é esse. O que mais o jogo poderia ter feito pra melhorar a experiência do Igor? Mas eu acho que tem um outro problema. Defina easy, sabe? Defina o normal. Baseado no contexto do jogo, sabe? Como é que você vai dizer, ah, não, o easy do Last of Us é mais easy que aquele jogo, ou menos easy que tal jogo? Tipo, o que é easy, sabe? Como é que você vai começar um jogo decidindo que easy é fácil não, pra você, não vem sabe? De graça. Não vem de graça. Envolve custo de desenvolvimento. E é isso que eu falo, vem com custo de outras coisas, sabe? Você pode pagar por isso, se você tem uma empresa que você tem tamanho, e o projeto é para um tamanho que você consegue pagar por, eu vou avaliar cada um dos desafios e ver o que, que eu consigo fazer ele em 3, 4, 5, 6 dificuldades diferentes. Isso tem um custo, sabe? Isso claramente tem um custo de sua equipe, sabe? Isso tem um overhead que vai ter que ser cumprir, e você tem que decidir se você vai poder pagar por ele ou não, sabe? Se tivesse um SRB para modo easy, né? No modo easy, o jogador precisa acabar o jogo desse jeito, tem que tomar 10% de dano, causar 200% de dano. O pulo tem que ser duplo, ele nunca pode cair em buraco. Aí tem todo um TRC de Lizzie. Aí tem o normal e o hard, né? Hard você pode qualquer coisa. Nesse mundo, não. É, mas é o único jeito de você, de alguém pegar, alguém que nunca jogou um jogo, pegar outro jogo e jogar no easy e se dar bem, sabe? Mas não precisa, cara. Mas esse é o ponto que tá chegando. É. Cara, eu acho que pode tudo, só não pode proibir, entende? É. Eu acho que esse é o meu ponto, sabe? Você pode tudo. Você quer botar 15 níveis de dificuldade no teu jogo? Você põe. Você quer botar adaptativo? Você põe. Você não quer pôr? Não põe, sabe? Você quer pôr hacks? Ponhas. Mas faz isso com um plano, sabe? Faz isso consciente. Não deixa pra acontecer sem querer. Não bota dificuldades só porque você acha que o teu público precisa dela, sabe? Porque você acha que não sei o quê. Você tem que entender o teu produto e você tem que confiar no teu taco, sabe? Você vai ter uma chance de fazer isso direito. Talvez você não vai acertar, talvez sim, talvez não, sabe? É, vamos fazer o seguinte. A gente falou do o quê desse assunto de dificuldade hoje. A gente marca aí um outro episódio pra falar do como. Porque acho que isso dá muito pano pra manga. Que é como você, então, tuna o seu jogo em relação à dificuldade pro teu público. E que público é esse? É a primeira pergunta, né? E aí, uma vez que você descobriu isso, que ferramentas, que técnicas existem pra gente fazer isso? Esse é um outro assunto que dá outro podcast inteiro. Ou quão difícil é fazer outras dificuldades, né? Eu tô falando de overhead aqui, mas o que isso quer dizer? Exato. Tem ninguém aqui que tem que estar achando marginalizado, porque a gente concorda no final das contas. E isso eu sabia já desde o começo, apesar de estar parecendo que a gente tá discordando. Porque eu conheço o Rafa, a gente conversou sobre isso muitas vezes. Ele não tá dizendo que todo jogo tem que ter todas as dificuldades. Ele tá dizendo só apesar que... Apesar de ele dizer exatamente isso, ele não tá querendo dizer isso. Não, porque as palavras que a gente tava usando estavam confundindo a gente. Tem decisões de dificuldade que são idiotas de tomar, entendeu? Não tomemos essas, entendeu? Tem escolha errada. Com certeza você pode fazer escolha errada pro teu projeto. Exatamente. Eu acho que isso que eu quero dizer, tipo, eu não vou dizer pro escritor como ele tem que escrever o livro dele, ou pro diretor como ele tem que dirigir o filme dele, não vou dizer pro game designer como que ele tem que fazer o jogo dele também. Mas é que tem coisas que eu particularmente acho que deveriam ser opções, sabe? Por que eu acho particularmente? Não, eu não vou dizer que o teu jogo vai falhar de crítico, vai falhar de público, seja lá o que for. Pra mim, particularmente, se eu achar aquele jogo difícil, eu simplesmente não vou experimentar ele, talvez da maneira como tu queira que seja. Eu vou provavelmente desistir. Mas se ele tivesse essa opção, se o jogo me deixasse diminuir a dificuldade, ou seja lá o que for, provavelmente eu ia experimentar, eu ia ver todas as tuas cutscenes, eu ia chegar até o final. É da maneira como tu projetou que fosse? Talvez não, sabe? Mas eu cheguei lá, sabe? Eu experimentei. E isso que eu gostaria de não ter que ter, de poder fazer com mais jogos, sabe? Eu gostaria de poder experimentar Dark Souls 3 até o final. E de não chegar naquele mesmo boss, morrer 4 vezes, 5 vezes, e daí pensar, É, eu acho que é legal, daí eu acho que provavelmente vai ser parte do próximo assunto que a gente vai falar, mas o legal é quando tu morre e tu consegue, tu aprendeu assim, por que que eu morri? Ah, isso que eu fiz errado. Beleza, vou tentar. Morre de novo, ah, isso não funcionou. Ah, tá, mas não funcionou por causa disso. E se eu usasse outro item? Legal. E daí isso, a dificuldade disso é legal. Mas se for uma coisa que eu morro 5 vezes, eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo errado, e por isso eu parar de jogar, isso que eu gostaria de ter a opção de tirar as imunidades dele. Agora ele toma dano de flash, antes ele não tomava, então eu tinha que dar dano de outra coisa. Agora ele toma, só pra poder passar nessa porra desse chefe, entendeu? Esse tipo de coisa assim, só pra me dar a oportunidade de, por causa dessa essa parte do jogo, me proibiu, entre aspas, de ver o resto, sabe? Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode falar sobre isso, inclusive, eu diria até que talvez o level design fez um mau papel em te ensinar como enfrentar o boss final do level, que é o que normalmente se faz, sabe? Que é, você ensina durante o level design como você vai enfrentar o boss e não chega no final, você tá pronto, porque você tem os verbos pra isso. Eu acho que é perfeito mais um assunto sobre isso, definitivamente. Sim, acho que a gente devia revisitar esse assunto. É isso aí, dessa vez todo mundo com pitchforks. Torches. Não, Seco, não é isso. Ah. Para de ficar dizendo pra todo mundo que seu peru é maior porque você termina Dark Souls, pô. É, eu não preciso terminar Dark Souls pra isso, né, Juliano? Não, né? Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aí hoje pra vocês com mais uma musiquinha pra vocês tentarem acertar. Quer dizer, na verdade, semana passada a gente já trouxe uma aí pra vocês, bem difícil. Só 2 ouvintes souberam dizer de que jogo era essa musiquinha que o Zabuzeta vai tocar pra gente aí agora. Manda aí. Isso aí, rapaz. Na verdade, tem alguns jogos dessa franquia que tem essa música, então tava valendo quem acertou qualquer um deles. Esse aí é o tema do lutador Shawn Michaels nos jogos WWF. Então, tanto o WWF WrestleMania quanto o Royal Rumble. Quem respondeu qualquer um desses acertou a musiquinha do Shawn Michaels. E o primeirão de todos aí, só tiveram 2, como eu falei. Primeiro, lá no YouTube, o nosso ouvinte, o ShadowB4MV. É o nome dele lá no YouTube, que ganhou o podquiz musical dessa semana. Foi o primeirão. Além dele, apenas a Gabriela Jorge no Twitter também acertou o tema do Shawn Michaels nos jogos WWF. E agora, mais uma semana, mais um podquiz musical pra vocês. O Zabuzeta vai fazer o favor de tocar pra todo mundo ouvir aí. Acha que sabe de que jogo é essa musiquinha clássica aí? É só mandar pra gente, ó, tem que acertar o nome exato do jogo, a versão correta, senão não tá valendo, hein? Não vou dar colher de chá pra esse daí, não. É só mandar lá um tweet no @podquestbr ou um comentário no podquest.com.br episódio 222 ou ainda no youtube.com/podquestbr episódio 222. Então é isso, cara. Raro um podcast e a gente, depois de gravar, sente 2 coisas. Que a gente falou pra caralho, que a gente tocou em muita coisa, a gente tá cansado. E 2, que tem tanto ainda por falar, sabe, sobre isso. Vai virar uma parte 2, isso é tudo. Então esse é o sentimento hoje, assim. Eu espero que vocês também tenham gostado disso, sentido isso. É um assunto onde é primordial ouvir de todo mundo o que que acha. Por favor, destrinchem, questionem tudo que a gente falou aqui nos comentários aí. Vai enriquecer pra cacete essa discussão, essa conversa. A gente não é dono de verdade aqui, quer muito saber o que vocês acham. Cara, mandem pra gente, a gente sempre curte quando vocês comentam e participam. Mas por hoje, a gente fica por aqui. O podcast bem longo, bem denso, eu acho. Mas a gente vai fechar, porque também, né? Alguns de nós têm Weekend League do FIFA pra jogar. Então, a gente vai terminar por aqui. Fernando, obrigado, cara. Abraço pra você. Bom domingo. De nada, já. Valeu, valeu, pessoal. Foi uma discussão boa. A gente tem essa discussão, na verdade, desde que a gente tá na Roplan. Então, nossa, os argumentos mudam, mas a discussão é sempre difícil, mas é sempre legal. Isso aí. Fazer a gente pensar em tudo. Rafa Kunen, obrigado, cara. Valeu. Bom domingo pra você. Tá, não vai escrever Blood Runner, então, né? Ah, hoje não vou poder, cara. Hoje é domingo. Não, deveria ver, velho. Pede cachimbo. É, o filme é muito pior dos casos, o filme é muito lindo, assim. Cara. Não, eu vou ver, eu verei, com pior certeza. É bonito, é verdade. Graficamente é massa. Eu gostei de ter visto o filme, eu só achei chato. Muito eu quero muito ver, só não quero tanto a ponto de atrapalhar meu Wicked League. Review do Igor. Eu gostei muito de ter visto o filme. Eu só não viria de novo. Então o que eu faço com isso, cara? Você vai lá e discorda. O que eu faço com essa informação? O que você faz com isso é você ver o filme. Então, Igor, obrigado também, cara, pelo seu tempo. E, ó, ficou aí a expectativa pro episódio parte 2 sobre dificuldade, hein? Ah, tamo aí. Simbora. Então, simbora. Gilhar Lopes também se despede de vocês. Um abraço. Tô esperando o seu comentário sobre isso e até semana que vem com mais um podcast. Tchau. Cara, vocês não estão vendo no vídeo, mas atrás do Seco tem um cobertor. O casaco tá se mexendo. E tá se mexendo sozinho. Só desculpa interromper pra quem não está assistindo, mas eu vou assumir que tem um gato ali embaixo. Não, não, não. É Little Nemo the Dream. É Little Nemo the Dream Master, cara. É meu cobertor que voa, velho. Não, cara. Não, porque no final. Não sei se eu falo isso em on ou em off. Eu ia falar, porque todo mundo é vencedor. Não, não. Não importa a dificuldade. É o contrário do que eu ia falar, Rico. Aí ele entrou e eu comecei assim: Spider-Man. Aí de repente o produtor me olhou assim e falou: não é Batman? Que eu tenho mais saudade de trabalhar com você são esses momentos. Esse humor, que ele, só ele fica rindo. Tem todo mundo com aquela cara de bobo, assim, tá só você correndo, assim. Tem um grande amigo nosso que a gente sente muita saudade dele, que colocou no Skype outro dia que está há 18 anos na Hoplon, com muito orgulho, que ele, pra essa piada, diria: LOL. Ah, porra, 18 anos na Hoplon, né, cara? Eu acho que é mais caro mandar o embora do que manter ele empregado a vida inteira, cara. É, mas é verdade, cara. Então é isso, gente. Fecha aqui. O MovieQuest de hoje, apresentado por Gilhar Lopes, Rafa Kunen e Igor de Castilho. Fernando Seco, comendo Nutella. Não Nutella, não. Sorvete, pô. Quase tão bom quanto Nutella, então. Bom pra caralho.